Eu provei do gosto amargo, ela prova disso. Ela é pobre, o fósforo pulveriza. Ponte aérea pro rio, girl, pura brisa. É intensa, ela vem, nem sinaliza. Guardem do que? Grana fura fila. Ela fugiu de você, veio foragida. Não querem me ver vencer, tô naquela cisma. BMW, TT, tanto faz a sigla. Das tripas croação, você é maquininha croácia. Por isso que eu passei na farmácia, eu provei da maçã. Usou meu corpo de máquina, tá quente aqui na terra do Sam. Próxima estrofe, se eu te ligo, pensa que é trote. Me lançou aquele tiro de estrógeno. Por isso eu afinei o bigode. Na sua boca um código, menta, blueberry do pódio. Rejeita a vida falsa em resort. Eu troquei algumas calças por shorts. Eu já vi você no site da Scorpio. Eu vejo tempo versus Botox. Eu ciumento feito um bulldog. Eu já fui da Califórnia a New York. Eu sei o que eles fazem no off. Eu sei o que gera desordem. É o fruto proibido do Garden. O suco preferido do Darwin. Que foi depois dos 30 pra Forbes. É o karma da família enorme. Por isso proclamaram meu nome. Se depender de mim, ninguém morre.